Que bom.

festa na minha aldeia. A velha banda que vai tocar, fazer serão depois da ceia. Velhas histórias vão me portugueses que trabalham por lá,

ficamos sempre numa jovem artista, outra Nathalie, o dia do casamento. Está pronto, os convites mandei, já me enchei sem dizer.

mesmo seguimos com Cristiana Sá, o nosso Portugal. Pois é, o telefone não para de tocar. Podem continuar a ligar o 0238-43-4800.

tenho o coração apertado. Obrigado à televisão, me informa por todo lado. Há balas para enterrar corpos, e mesmo assim que isto está, os pobres morrem coitados e os ladrões ficam por par. Aos conselhos do mundo mais junto a tantos que outros dão, acho que o melhor será é manter a prevenção, mantendo essa união e uma corrente sem cortes. Confirmo a convicção de todos juntos somos mais fortes. E vamos lá deixar as desgraças de lado. E vamos lá com a música mais romântica. Vamos lá com o novo trabalho da Ana Moura, Jandorinhas. Meus dias. E foi pedido da Maria do Céu para todos os doentes, para todo o pessoal que a conhece. E sem esquecer o animador. Rinhas é que são rinhas a voar as linhas da liberdade. Eu quero tirar os pés do chão. Quero voar daqui para fora. Ir embora de avião. E só voltar um dia. Vou pôr a mala no porão. Saborear a primavera no meu espelho e na estação. Um dia disse uma durinha. Escritor manco, mas depois quando volto pra...

chegou, chegou a hora de darem um passo de dança com a Orquestra Nova Som. Muito boa noite, senhor e senhor, lá na minha terra há bons cantadores, boas cantadas. Choram as cantadas, cantam as solteiras, cantam as solteiras, cantiga de amor. Muito boa noite, senhor e senhor. Agora a na sua afeição. São João. Deito mais rico amanhã, São João. Deito mais rico amanhã, São João. Amando da minha mulher, amando.

passada nunca vai viver em paz. Assim passo minha vida, uma vida sossegada. Há tanta mulher solteira, não quero mulher casada. Mulher casada eu não quero, não. Mulher casada traz-me confusão. Mulher casada eu não quero, não. Que vai ferir o meu coração. Mulher casada eu não quero, não. Mulher casada traz-me confusão. Mulher casada eu não quero, não. Que vai ferir o meu coração. Casada eu não quero, não. Mulher casada traz-me confusão. Mulher casada eu não quero, não. Quem vai ferir o meu coração? Mulher casada eu não quero, não. Mulher casada traz-me confusão. Mulher casada eu não quero, não. Quem vai ferir o meu coração? E 46 minutos aqui nas antenas da Rádio Arcancel e estamos aí a chegar na reta final. Mas ainda há tempo, mais uma dedicatória que está a vir. E mais música durante um quarto de hora. Vamos lá para a frente então. Tu chega para lá e levanta o teu pezinho, puxa por essa malta, não te quer. vamos lá, com outra dedicatória. E é da parte da Manuela para a sua amiga Rosi. O seu marido, para todo o pessoal que a conhece, sem esquecer o animador. E vamos lá então com o novo trabalho de quem deu Hugo Manuel o regresso. Que sonhei. Eu estava enganado, diz ele. Menina inocente, o teu beijo ardente, eu queria me acendiar. Invento uma história, guarda na memória, eu sei que tu vais lá estar. Então de repente havia mais gente, estava a sonhar. Estava enganado, eu procurei-te em todo lado. Tu só existes quando sinto que queria estar apaixonado. Tu só existes quando lembro o amor que eu tinha inventado. Procuro um sentido que ando perdido e não sei o que fazer. Eu sei que és diferente, estás na minha mente, mas eu não te quero perder. Invento uma história, guardo-a na memória e sei que tu vais lá estar. Então de repente havia mais gente, eu estava a sonhar. Estava enganado, eu procurei-te em todo lado. Tu só existes quando sinto que queria estar apaixonado. Estava enganado, tu só estás no meu pensamento. Tu só existes quando lembro inventado. Estava enganado, eu procurei-te em todo lado. Tu só existes quando sim. Estava enganado, tu só estás no meu pensamento. Tu só existes quando lembro o amor que eu tinha inventado. Coração bateu mais forte por ti, e dos meus olhos eu nem sei explicar. É só para ti que eles querem olhar. E vamos lá com um bocado de reumatismo. Bateu mais forte pela mim. Rebena Palmeira, quando sorris. Vânia Teixeira, quando me tocas, cuidado. Tanto amor para te dar. Quando me tocas, meu mundo se agita. Porque tu és minha pessoa favorita. Quando me tocas, eu fico sem ar. Te quero amar. Quando me tocas, eu fico sem ar. Te quero amar, te quero amar. Te quero amar. Te quero amar. Te quero amar. Quero te amar, te quero amar. E quando não estás perto no chão, já não vivo em paz. Sem ti eu sou como um vagabundo que te quer ter a cada segundo. Isso é mais que ilusão.

bocadinho assim lá em beijos é para o Porto, é para o Benfica. E com o Benfica conquistador, Lara Afonso, que vão-me despedir para vocês. E pois é, Portugal em festa se acaba por hoje. Mas torna a vir quando? Quarta-feira, a partir das 9 horas, aí até o meio-dia. Como sempre, a melhor música portuguesa. E como eu abri o baile vai continuar a partir das 14 horas até 16 horas. Com a música da Glória, pois é, a Glória estará cá um bocado doente, mas lá vai, amigo. Ela disse-me que estava com muita saudade de vocês, é por isso. Como eu, é com muito gosto e alegria que viemos para cá. Então, daqui lá, portas bem, quarta-feira, a partir das 9 horas, Portugal em festa, torna a vir, sintoniza a vossa rádio, a nossa rádio. E cuidem de vocês. Já sabem, até 6 de novembro já podem ir o primeiro baile daqui da rádio com Nelson Costa e o grande artista Tony Careira, que estará cá no mês de janeiro. Conto isso a vocês todos. Prontos, já disse tudo. Tchau, tchau. Portas bem, cuida de vocês. E até quarta-feira.